O equilíbrio como objetivo. O mundo físico não mais evoluirá sem o auxílio flagrante do mundo espiritual. Eis o grande ensinamento que as nações aprenderão no transcurso do terceiro milênio. O sentido lato de cidadania. O amadurecimento crescente de um povo, que está descobrindo seus direitos de cidadão, ainda que tardiamente, porquanto 200 anos após a Revolução Francesa. Estamos em 1991. O fará finalmente concluir que nenhum país pode, na verdade, desenvolver seus talentos se continuar subsistindo como uma grande senzala de senhores e escravos, ou fechar-se como uma ostra xenófoba ou abrir-se de forma temerária, a ponto de perder sua identidade, sua soberania. A compreensão das massas ir-se-á maturando até que entendam o valor da cidadania, no sentido lato, pois não é suficiente considerar o cidadão apenas no seu contexto físico, mas também no espiritual, porque qualquer componente dos grupos humanos é, em resumo, formado por corpo e alma. Afinal, somos originalmente espírito. Eis o sentido completo de cidadania, que não pode admitir tão somente o analfabetismo das letras humanas, como também a ignorância dos assuntos espirituais. O desconhecimento desta realidade sobre a qual acabamos de discorrer favorece a incrementação das ações causadoras da fome, do desemprego, do sectarismo, do frio ideal individualista, isto é, egolatra, a promoção do escárnio com os que sofrem dentro da sociedade, porque riqueza e pobreza situam-se dentro do ser humano. Exteriorizá-las, ou não, depende da mentalidade e de fatores culturais. No futuro próximo, marcadamente espirituais, que precisam ser exercitados. Esta é uma situação que não afeta apenas o Brasil, é mundial. Durante gerações foi se oferecendo a grande parte das crianças e dos jovens pouco mais que lixo. Depois, há quem se surpreenda com o resultado obtido por tão funesta sementeira, a cultura do crime. Que se comprasse no conflito entre povos, ou mesmo dentro das famílias e das nações, verdadeiras guerras civis não declaradas, da qual a mocidade é a principal vítima, como está no Apocalipse, capítulo 8, a causar outras tantas em todas as classes. Não basta levantar o vidro do carro. É suicídio desviar a atenção do fato. Nunca foi eficiente esconder a cabeça na areia, como o avestruz. Primeira trombeta. Apocalipse de Jesus, capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi, então, queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a grama verde. A infância e a mocidade. Estamos corpo, mas somos espírito. Urge, com presteza, mudar a mentalidade que entroniza o delito como exemplo, a exploração como meta, a apatia diante do erro como, entre aspas, boa acomodação de existência, para que alcancemos uma ordem social justa, produto da ação decisiva de comunidades eficazes, fraternalmente combativas, e de um governo que tenha decididamente como objetivo fazer progredir a população de seu país. Entretanto, sob qualquer pretexto, em tempo algum devemos abrir mão do auxílio magnânimo dos amigos do mundo espiritual supremo, os quais muitos apropriadamente chamam de anjos guardiães. Aliás, na verdade, concreto é o espírito, não significando dizer que o corpo, sua vestimenta, deva ser criminosamente desprezado. Dizem os mais velhos que saco vazio não se põe de pé. Tenhamos, pois, o equilíbrio como objetivo. Contudo, o espírito não pode ser, de forma alguma, menosprezado, porque, para argumentar, podemos dizer: estamos corpo, mas somos espírito. A nação que compreender e administrar esta verdade empolgará e governará o mundo. A própria ciência o proclamará. Depois de Einstein, onde se escondeu a matéria? Com certeza, será a grande reforma de todos os conceitos humanos, porquanto está em marcha a Revolução Mundial dos Espíritos, anunciada desde 1953 pelo saudoso fundador da LBV, que dizia: o segredo para o governo dos povos, nesta transição apocalíptica, é a integração da humanidade de baixo com a humanidade de cima, evidentemente que sob o critério do mandamento novo do Cristo, que se encontra no Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Amai-vos como eu vos amei. Nisto reconhecerão todos que sois realmente meus discípulos. O outro lado da moeda. O outro lado da moeda não é nada apreciável, todavia o clamor do desespero acumulado durante séculos, pronto a explodir. Não é sem propósito. Esta meditação de Bonaparte. Cada hora perdida na juventude é uma possibilidade de infortúnio na idade adulta. Ora, isto também se aplica às nações que nascem, crescem, tornam-se maduras, quando colherão o que houverem plantado nas fases anteriores ou não, se não souberem, mais que honrá-lo, sublimar-se o patrimônio humano, social e espiritual. Eis o desafio a ser vencido no campo da educação. O de aliar a instrução à espiritualidade. Nós, legionários da boa vontade, temos plena certeza de que o Evangelho e o Apocalipse oferecem uma estrutura psíquica, ética e espiritual para que ocorra essa transmudação, cuja hora é chegada, mais que isso, urgentíssima. Daí ter discorrido, entrevista que concedi ao renomado jornalista Ibrahim Suede, 1929 a 1995, sobre a pedagogia inovadora que aplicamos na Legião da Boa Vontade, alinhando a ética ao ensino para a formação do cidadão ecumênico. Apresento, a seguir, trechos do que disse em resposta à arguição do saudoso Ibrahim, naquela ocasião. Última entrevista de Ibrahim Suede. Ibrahim Suede. Sei que a Legião da Boa Vontade tem uma linha pedagógica inovadora. Qual é a fórmula da LBV para resolver o problema da educação no Brasil? Responde, Paiva Neto. Antes de tudo, aplicar o nem sempre devidamente valorizado amor, na definição do Dr. André Luiz. O pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Ora, meu caro Ibrahim, o que mais se vê por aí é o resultado da carência dele. Nada mais pedagógico do que o amor fraterno, conquanto enérgico e justo. Naturalmente, o amor não pode ser confundido com conivência no erro, pois existem aqueles que consideram que amar é concordar em tudo, mesmo no que estiver errado. Amar é justamente o contrário. Mas sabendo-se com generosidade corrigir a pessoa em sua falta, mesmo que com ponderado rigor. Aristóteles advertia que todos quantos têm meditado na arte de governar o gênero humano acabam por se convencer de que a sorte dos impérios depende da educação da mocidade. Mas onde começa a verdadeira educação? Na pedagogia da Legião da Boa Vontade, que prega a sociedade solidária, visamos formar o cidadão ecumênico, ou seja, o ser humano que transcende a mera competência, visto que muita gente tida como tal está levando o mundo a uma situação de calamidade e perigo. O cidadão ecumênico é o cidadão solidário, portanto, não egoísta. É aquele que não se deixa seduzir pelo fanatismo, porque entende que não faz sentido odiar em nome de Deus, que é amor. Enfim, é o que sabe respeitar a sagrada criatura humana sem preconceitos e sectarismos. O que é ético não pode acovardar-se. Quando o território não é defendido pelos bons, os maus fazem, entre aspas, justa. A vitória da injustiça. Na verdade, meu caro Ibrahim, o que a LBV propõe é um grande programa de reeducação. E é o que vimos fazendo dentro de nossas possibilidades, procurando despertar o interesse de tanta gente idealista, que, como nós, não acredita na fatalidade de destinos condenados à desgraça, por questões sociais, políticas, religiosas, étnicas. Além disso, nada se constrói firmado em recalques. Essa ação permanente da Legião da Boa Vontade pela reeducação do povo muito impressionou o jornalista Gilberto Amaral, de Brasília, a ponto de ter declarado no Correio Brasiliense: a Legião da Boa Vontade dá uma clara e evidente demonstração ao país de como educar, principalmente os mais humildes. Fonte do texto: livro Somos Todos Profetas, do escritor Paiva Neto. 1999. 44ª edição. Editora Elevação.